Você está ouvindo a Rádio Eldorado de Criciúma. ZYJ 735, Eldorado AM 570. ZYV 242, Eldorado Mais FM 89,5. Na internet, www.radioeldorado.net. Informação sempre na frente. Para fechar o ano com chave de ouro, a campanha Coração Cheio traz os melhores produtos para você, com a parceria da BDL Distribuidora e a Ajinomoto. Adquira temperos, molhos, refrescos e sopas e ajude quem precisa. Refresco Midi 20 gramas, 89 centavos. Caldo Sazon 37,5 gramas, 1,89. Molho Sati 150 ml, 2,29. Sopa Vono 16, 17, 18 e 19 gramas, 2,49. Tempero Sazon 60 gramas e sabor Ame 300 gramas 3,79. Tempero Receita de Casa 400 gramas 7,99. Comprando esses produtos no supermercado Zabimar, Altoff, Castanhete, Lisandra, Marcon, Minato, MM Rosso, Moniari e São Pedro, você ajuda a Abadeus, Asilo São Vicente de Paulo, Casa Guido, Rede Feminina de Combate ao Câncer de Guiçara e também a Associação de Deficientes Visuais do Sul, a Advisul de Criciúma. Campanha Coração Cheio, uma realização da Rádio Eldorado. Você precisa de uma rádio que esteja em sintonia com você, que seja sua companheira a qualquer hora. Bom dia, show de Santa Catarina. Está no ar o Companhia da Noite na Eldorado, a grande rádio de Santa Catarina. Que te mantenha informado 24 horas por dia. E hoje também voltou a circular ônibus aqui em Criciúma, na região. De fato, 2020 vai ser um ano para esquecer. Uma rádio relevante com informação de qualidade. Estamos chegando com as notícias do Criciúma. Estas são algumas das principais notícias das últimas horas. Você precisa da Rádio Eldorado. Eldorado, uma rádio por você. É hora de um bate-papo gostoso. Um jeito diferente de informar. A Rádio Eldorado apresenta Eldorado na Praça. Oferecimento Cante. Esta é a marca nos melhores supermercados. Informando, evoluindo a notícia, fazendo acontecer o que interessa no seu dia a dia. No ar, Revista Eldorado, o rádio ao seu lado. Oferecimento Altoff Supermercados, Crematório Millennium, Plano Saúde São José, Bem Investe Consórcios, Biscoitos Orquídea, Bolo de Mãe, Fulgás, Mundo da Construção, Arco-Íris Tecidos, Clínica Odontológica Doutor André Lima, Sicoobi Credisulca, Laboratório Búrigo, Ford For Alto, a sua concessionária Ford em Criciúma e Loja Amora Doce Jeans, bairros Santa Luzia e Santa Augusta.